Polícia. Charles Cunha foi vítima de assalto na noite de sábado, por volta das 19 horas, na praça em frente à Casa da Cultura. Ele dirigia uma bicicleta elétrica quando parou na praça para atender ao telefone. Em segundos, Charles foi abordado por Vandilei Santos Araújo, de 21 anos, conhecido como Canava. Vandilei estava armado com um teçado e pediu o telefone da vítima, desferindo ainda um golpe na coxa de Charles. A vítima foi levada ao Hospital Padre Colombo para receber os primeiros socorros. Parintins registra aumento no número de acidentes no trânsito. Outras informações com o repórter Wilker Mourão. Cresce o número de acidentes de trânsito em Parintins. Com base em estatísticas do 10º Batalhão Tupina Barana, mais de 120 casos de acidentes de trânsito foram registrados de janeiro a março deste ano, quase o dobro do ano passado neste mesmo período. Em 2011, ocorreram mais de 600 acidentes envolvendo vítimas, sendo que muitos deles não entraram nas estatísticas, pois foram resolvidos antes mesmo da chegada da polícia. Condutores de veículos sem habilitação, imprudência, menores na direção e o consumo exagerado de bebida alcoólica são as principais causas que contribuem para o aumento assustador de acidentes de trânsito em nossa cidade, esclarece o comandante do 10º Batalhão, Major Túlio Sávio. Nós sabemos que, infelizmente, 70% dos condutores de veículos automotores aqui de Parintins não são habilitados, o que caracteriza, per si, crime de trânsito. Além da imprudência e esse despreparo legal, há também muitos menores conduzindo não só as bicicletas elétricas sendo devido zelo, mas também motocicletas sem a devida autorização, o que é crime. E, infelizmente, ocorre mais, o que é pior e mais grave ao nosso ver, os motoristas alcoolizados, os condutores alcoolizados. Segundo o diretor do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de Parintins, Francisco Ferreira Glória, somente a metade dos veículos são registrados e emplacados. Levando-se em conta também os veículos que possuem placa de outras localidades, dando a entender que a cidade já possui aproximadamente 14 mil veículos motorizados. Com esse elevado número de condutores circulando no perímetro urbano, contando com a conivência de pais de menores dirigindo, embriagados e desabilitados, será difícil pensar em reduzir o número de acidentes, comentou Francisco Glória. Para o assessor de comunicação do 10º Batalhão, 1º Sargento Luiz Carlos Malcher, o principal motivo do acréscimo de acidentes de trânsito é a deficiência de uma fiscalização mais efetiva por parte da Prefeitura de Parintins, já que foi sancionada a Lei de Municipalização do Trânsito, bem como a falta de sinalização das vias e mapeamento geográfico da cidade. Já que a lei existe, se foi sancionada, colocar em prática. Com essa prática da lei, os infratores serão desestimulados às suas práticas ilícitas, bem como que contribui para isso daí? O excesso do consumo de álcool, bebida no volante, menores que dirigem, que conduzem veículos em alta velocidade, de forma irresponsável, imprudência no trânsito, a falta de sinalização mais eficaz, falta de policiamento ou guarda de trânsito nos sinais. Diariamente, dezenas de pequenos acidentes ocorrem no trânsito de Parintins. Mesmo assim, não se observa nenhum esforço da Prefeitura Municipal no sentido de agilizar a municipalização, o que em tese reduziria o índice de acidentes em razão de uma fiscalização mais rigorosa. Esportes. O maior evento de futsal do Baixo Amazonas está na fase final. Informações com o repórter Eric Galúcio. Quatro equipes do estado do Amazonas estão nas semifinais da Copa Alvorada de Futsal. Chapada, União Nhamundá, Norte Clube e Bom Motivo de Barreirinha fazem parte do quadro de equipes que almejam ganhar o prêmio de R$5.000. O organizador do campeonato, J. Lima, comenta que as semifinais da Copa Alvorada prometem grandes emoções e convida os amantes do bom futsal a comparecerem ao ginásio de esportes Elias Assayag no próximo dia 19 de abril. Todos os quatro times que estão na reta final da competição, eles tiveram ótima campanha na primeira fase. Chapada e Norte Clube, eles têm 100% de aproveitamento da competição. Bom Motivo de Barreirinha tem uma sequência de jogos muito boa. Nhamundá, apesar de ter sofrido uma derrota em casa, mas time que é tido como sempre favorito, atual vice-campeão da competição. Por isso o público, com certeza, ele pode aguardar jogos equilibrados. A decisão está marcada para quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 19. Então, é um convite especial, afinal de contas, eram 6 municípios que iniciaram a disputa da Copa Alvorada. Hoje são 3 municípios nessa reta final: Barreirinha, Nhamundá e Parintins. Independentemente de qual município for campeão, é mais parabenizar todos os clubes e com certeza o público que comparecer nessa decisão irá prestigiar o bom futsal da região do Baixo Amazonas. Além de jogos, o evento terá a escolha das rainhas, das equipes que passarão para a grande final da competição, bem como o sorteio de vários prêmios. Atletas parintinenses enfrentam dificuldades por falta de patrocínio. A reportagem de Tony Dutra. A pouca contribuição para a prática esportiva impossibilita os melhores esportistas da cidade a participarem de competições a nível nacional. Erickson Oliveira, de 16 anos, se destaca com o melhor tempo da região, tendo grandes chances de garantir medalhas em competições fora do estado. Ele fala das dificuldades por falta de colaboradores, principalmente quando se machuca. Dois meses atrás eu estava machucado e a coisa estava difícil, né? Financeiramente e falta de apoio, né? Para remédio, para ver se recuperava, para a gente voltar e treinar. Mas aí, parente também ajuda sempre aí a gente. Mas nenhuma empresa, assim, não, que a gente possa dizer que, tá, que ajuda, não tem. A atleta parintinense Beatriz Xavier, de 20 anos, teve que se mudar da cidade por falta de patrocínio. Há dois anos, mora na cidade de São Paulo, onde treina atualmente. Beatriz destaca que o esporte deveria ser mais valorizado. E também ressalta a importância de patrocinadores para o desempenho eficaz do atleta. Não é só ele ir para a pista treinar, mas sem nenhum incentivo. Você sabendo que você está sendo valorizado, que está sendo ajudado, você sabe que a pessoa está te valorizando e está te ajudando naquilo. Ela quer que você suba, entende? Que represente, tenha bons resultados pro município, pro estado, até pro país, como eu, por exemplo, que treinar aqui, eu vi que eu não tinha apoio nenhum. O professor Carlos ainda tentava, me ajudava, e eu fui pra Manaus, fui convidado pra ir pra lá também. Ou seja, o Amazonas não valoriza o atletismo. Os esportistas que detêm os melhores resultados do Amazonas atualmente são os parintins. Eles não conseguem participar de competições a nível nacional pela falta de materiais esportivos e também de passagens. É o que diz o professor e coordenador de educação física das escolas da rede estadual, Carlos Meirelles. A principal dificuldade está relacionada com a falta de material. O material é essencial para que eles possam desenvolver as suas atividades, né? No atletismo. São os tênis, as sapatilhas, são os implementos, né, de arremesso e lançamento, implemento de salto e uma infraestrutura básica para que eles possam desenvolver todas as suas atividades, né, inerentes ao desporto que eles estão praticando. O esporte é uma forma de afastar os jovens de outras práticas que podem trazer problemas à sociedade. Em Parintins, o atletismo é desvalorizado e seus praticantes se sentem desestimulados a exercê-lo. Isso faz com que se perda grandes competidores, sendo que os melhores tempos no atletismo são do município. Tuane Dutra para o Fã Notícias. Hoje com a comentarista esportiva Maria Cleli. Bom dia, Cleli. Bom dia, Daniel. Bom dia, Daina. O caso de Beatriz Xavier mostra a falta de apoio com nossos atletas, mesmo aqueles que, como ela, têm tido destaque nacional. Ano passado, Parintins teve 60 atletas participando das competições do polo, número comparado ao de Manaus. As poucas políticas de apoio como Bolsa Atleta estão longe de ser eficientes e dar o tratamento que os atletas de Parintins precisam. Nosso governo precisa investir para manter a qualidade no esporte e também para manter nossos atletas no Amazonas. Essas ações vão refletir nos resultados desses atletas, mostrando o potencial esportivo do estado. Obrigada, Cleli, pela participação no Fã Notícias. Bom dia. O GES, Jogos Escolares do Amazonas, etapa seletiva que seria realizada em Parintins agora em abril, foram transferidos para Anhangabaú. De acordo com o coordenador de esportes da SEDUC, Carlos Meirelles, a mudança foi necessária, pois algumas escolas que sediariam os jogos estão em reforma, como é o caso da Escola Senador João Bosco e GM3. Com a mudança, os jogos ganham nova data. Eles estavam marcados para os dias 18 a 21 de abril e foram transferidos para os dias 16 a 20 de maio. O coordenador de esportes, Carlos Meirelles, dá mais informações. Os alunos não estão ainda em condições de participar de uma competição dessa envergadura, porque os outros municípios estão se preparando. Há um bom tempo e esses alunos estão parados. A nossa seria realmente um problema muito sério, né? É competir com alunos de outros municípios necessários, né? Tem uma condição física necessária para ter uma representatividade no município. Segundo Carlos Meirelles, a Ilha de Garantido e Caprichoso estará bem representada nas prévias do GES. Estamos aí com 160 alunos, mais ou menos, né? Entre infantil e juvenil, 12 a 14 anos, de 15 a 17 anos, em várias modalidades, que são o xadrez, tênis de mesa e atletismo, o handball, o voleibol e o futsal. No ano passado, Parintins participou dos Jogos Escolares do Amazonas com 60 atletas. Chega ao fim a edição de hoje do UFAM Notícias, programa produzido por alunos do 6º período de jornalismo da UFAM. Participe com sugestões e críticas pelo e-mail ufanoticias@ufam.com.br. Um bom dia a todos e até amanhã.